Essa família top, é o Leco. Chama! Nessa casa tem, e aí? Duas pessoas enganadas. Uma que não sabe de nada e a que sabe tudo, escondendo lágrimas. E chora na dispensa, no chuveiro quente, num filme de romance, disfarçadamente. Mas não na frente de quem aí não traiu ninguém. Como eu vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo por amor? Esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. E aí vai. Como eu vou falar pro meu amor? Eu tô sofrendo por amor. Esse amor não é o dela. E se ela descobrir, eu perco ela e ela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Chama, bebê! A voz mexe com o Gel Santos. A voz do Zinche. Nessa casa tem duas pessoas enganadas. Uma que não sabe de nada e a que sabe tudo, escondendo lágrimas. E chora na despensa, no chuveiro quente, no filme de romance, disfarçadamente. Mas não na frente de quem não traiu ninguém. Como eu vou? Eu tô. Esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Como eu vou falar pro meu amor? Eu tô sofrendo por amor. Esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Como eu vou falar pro meu amor? Eu tô sofrendo por amor. Esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Coisa boa, gente! Joel Santos, a voz subsiste com vocês. Coisa linda! Top demais!